Ai, que coisa mais bonitinha! Mas ainda não acabou, Cissa. Agora vem o Clefable. Clefable, um dos pokémons mais raros. Clefable não poderá aprender nenhuma técnica nova sem os instrumentos certos. Se esconde sempre que acha que tem gente por perto. Seu treinador terá que ser extra amável e carinhoso com esse pokémon para ganhar sua confiança.